só sei que além de tudo eu tô bem. A vida não é um videogame, mas teve cada fase ruim que eu já passei. Carrego um pouco disso tudo comigo. Sonhos interrompidos, amores mal resolvidos, detalhes despercebidos, mas não tô arrependido. Só sinto falta daquilo que por algum motivo eu não tenho vivido. Quantas vezes já quis ir sem ter pra onde, sair por aí sentido ao horizonte. Na calma de um monge, o pensamento longe da falsidade que na minha frente se esconde. Me vejo nas ruínas da mansão que sempre sonhei. Minhas lágrimas já secaram de tanto que eu já chorei. Já caí, mas levantei do tombo e tô ciente que o sofrimento acaba, mas desistir é pra sempre. Sou diferente, mas sou igual tanta gente que pensa daqui pra frente do modo inconsequente. O limite existe só pros desinteligentes. O muito ainda é pouco e o demais nunca foi suficiente pra gente. Então pense, pra que sonharmos baixo se os dois são temente a sentir a dor do fracasso? Não tô louco, muito menos de cara, mas acho que encontrei o que eu fazia na minha vida passada. Porque vem lá da alma e motiva minha causa. Yeah. Eu só sei que além de tudo eu tô bem. A vida não é um videogame, mas teve cada fase ruim que eu já passei. Eu só sei que além de tudo eu tô bem. A vida não é um videogame, mas teve cada fase ruim que eu já passei. Talvez não seja puro e o medo fez refém, mas a má fabrica escudo que livra até do além. Casa é encontro de muro, porta, janela também. Telhado bloqueia, pingo, atravessa oração, amém. Muitos vêm pra te julgar, me diz seu próximo passo. A cara é nós detonar pra eles ver que nós é o máximo. Tem quem curte, tem quem sente, quem tá se lixando. Nem grego nem troiano, e é assim que tá virando. Respeita meu trampo, cê conhece malandro. Nem sabe de onde eu vim, nem o que tô passando. Me permito e me liberto e quero transmitir calma. E ouço música velha pra preencher o vazio da alma. Eu vi várias tragédias e tal, narrar engrandece o mal. Baseado em fato real, não é bola um no jornal. Falar de boca cheia é feio, mas de mente vazia é ridículo. Me deixaram de escanteio e eu fiz gol olímpico. Hoje toda minha proposta vai além da vida. Uns é lenda morta e eu sou uma lenda viva. Psicografo a mensagem de Jah. Meu traço é sem rasurar. Enquanto a vida pulsar, minhas marcas eu quero deixar. E se o miocárdio falhar, eu quero nas nuvens voar. Chegar no meu Deus e falar: mó papo nós tem pra trocar. Ver que valeu confiar no que criou tudo que há. Ah, pode pá. Eu só sei que além de tudo eu tô bem. Que a vida não é videogame, mas teve cada fase ruim que eu passei. Eu só sei que além de tudo eu tô bem. A vida não é videogame, mas teve cada fase ruim que eu já passei. Já passei.